Salvador, Oxalé 6, 251, pra Puxa, Oxalé na ponte 7. Autoridade, chama o táxi, Oxalé 6, 251. Vai chamar. contato o Oceanair 625 no Alter do Galeão, com 3 horas, 159 a bordo, 625. Autoridade táxi, Apache. Confirmando via Apache. Corrimento 625. Está ajustando 1012, 6251. Via Pátio, chegou pela metade da mensagem. Você confirmou? Pátio, após o Pátio, Taxiway Índia. Pátio e Índia, ponto de espera, reporte pronto, ajustando 1012, eu estou na 6251. Pátio e Índia, no ponto de espera, reporta pronto com 1012, ó. Próximo ponto de espera pronto, 62 segundos. A torre confirma com 62 segundos. Muito calmo, hoje não é 6251. Entendeu que é nível de decolagem, muito calmo, 62 segundos. Iniciando. Afirmativo, autorizado, vento calmo, hoje não é 6251. A nível de colagem, André. China 6251 no decolado aos 45, controle agora 119.8, boa viagem. 098, bom domingo. Siga, ao Frank Vitor. Alfa Yankee Vitor. Gente do teste de motores Alfa Yankee Vitor. Afirmo, está autorizado para prosseguir via aqui o Alfa, está em instrução Golf.